Leia comigo mais uma vez o versículo 42, irmãos. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este versículo, irmão, é talvez o versículo mais enfático sobre o que é que vale a pena nós vivermos como cristãos. Como é que um cristão deve viver e vale a pena viver? Hoje pela manhã, a irmã Maria Eugênia disse na escola: então, a vida cristã é uma vida sobrenatural em cima da vida terrena. É, exatamente. A vida cristã é uma vida sobrenatural em cima dessa vida terrena. Nós vivermos esta vida terrena e acrescentarmos a esta vida elementos que nós chamamos de cristãos, não muda nada. Uma hora a gente descobre que é só fachada. Uma hora a gente descobre que é insustentável. Mas vivermos nessa terra, em qualquer assunto, de uma forma sobrenatural, guiados pelo Espírito Santo, isso constitui a vida cristã. A vida de alguém que decidiu seguir a Jesus e viver nessa terra de forma sobrenaturalmente guiado pelo Espírito Santo. Essa mulher, ela tinha acabado de conhecer Jesus, mas ela entendeu de Jesus, naquele primeiro instante com Jesus, sobre o que é a verdadeira adoração. Jesus confrontou aquela mulher de uma forma que talvez nós duvidaríamos da eficiência. Mas desse jeito você vai espantar, desse jeito a pessoa não vai entender, não vai querer ouvir mais. Não, não, vocês não adoram certo, não. Já havia uma rixa natural, o samaritano não se dava com o judeu. E isso vinha lá de trás, porque na divisão do reino, na divisão de Israel e Judá, os povos, os filhos de Deus, os filhos de Israel se dividiram. Alguns foram adorar, segundo o conceito dos pagãos, no monte Gerizim, em Samaria, ou em Samária, como diz alguns. E outros ficaram em Jerusalém, se achando os santos, os puros. Então foi se criando, com o passar do tempo, uma rixa, um desentendimento entre os samaritanos e os judeus, que eles não se cruzavam, não ajudavam um ao outro. Era real aquilo. E de repente Jesus, um judeu, pede à mulher: me dá água. E ela disse: olha, que é isso? Você é judeu, pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito de falar, você é judeu. E você está me pedindo água? Eu sou uma samaritana. Se enxerga, moço. Aquela disputa, aquela rixa, aquele desentendimento que já durava muitos anos, fazia com que Jesus conversar com aquela mulher fosse um absurdo. Agora, Jesus dizer àquela mulher: vocês não sabem adorar, seria a gota d'água, ou para ele levar um tapa, ou para os dois gritarem e brigar um com o outro, ela brigar com ele, Jesus não, mas ela gritar com ele, ela ir embora, sumir. Mas ela não, ela ouve Jesus confrontando a adoração dos samaritanos e recebe. A autoridade de Jesus é alguma coisa impressionante. E Jesus disse: não, nós é que sabemos, nós judeus é que sabemos como adorar, porque a salvação vem de nós, vem dos judeus. E aquela mulher ouve, além do confronto, ela ouve um princípio bíblico espiritual imutável. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não é na alma, não é no corpo, não é na forma que você acha, não é no pensamento, é em espírito, é com o seu espírito. E para o seu espírito adorar a Deus, ele tem que ser a habitação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, porque não é segundo as normas, a forma litúrgica que nós nos acostumamos. Em verdade, é porque tem que ser coerente com o meu dia a dia, as minhas coisas, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas experiências diárias. São estas experiências, são esses relatos, são estas questões que eu vivo diariamente que eu trago diante de Deus para adorá-lo em verdade. É verdadeira a minha adoração, a minha rendição no teu altar. Ela é compatível com a minha vida todos os dias e em todos os momentos. Não é apenas uma coisa que eu canto e eu tenho um enlevo da minha alma no momento do culto. E quando é fulano, aí eu me elevo mais ainda. Mas quando outro já não é a mesma coisa. Não tem unção. Ah, não tem. Não, irmão. Não se trata de um método litúrgico. É algo que vem aqui de dentro. E aquela mulher ouviu isso de Jesus. E ela recebeu e creu. Porque ela recebeu o ensino bíblico sobre a adoração e creu, ela foi testemunhar de Jesus já cheia de vida. Ela começou a dizer aos seus vizinhos, ela começou a dizer às pessoas que ela conhecia, olha, eu encontrei alguém. E essas pessoas foram ouvir Jesus, e essas pessoas terminam esse capítulo, esse versículo, ou esse trecho, desculpem, dizendo, não é mais porque você falou. Não é mais porque você está nos dando uma informação religiosa. Mas, por sua causa, nós agora, vimos e ouvimos diretamente dele. Se eu e você quisermos a manifestação de Jesus na vida de alguém, nós precisamos ser o canal e precisamos ser adoradores de Jesus. Não tem uma estratégia, uma eloquência. Não tem um recurso. Nós estamos aí usando a internet, o CD gravado. Mas, irmão, se isso não for apenas uma ferramenta, se o Espírito Santo não for o centro, isso não tem valor nenhum, isso não gera fruto nenhum. Não são os nossos recursos, não é a nossa eloquência, não é o quanto nós conhecemos, não é o quanto nós somos bons, não é o quanto nós somos certinhos, corretos. Não, só há uma forma do Evangelho do Senhor Jesus Cristo surtir efeito na minha vida e na vida de quem está à minha volta, é se eu for um verdadeiro adorador. Na verdade, o Espírito de Deus não vai poder nada, a não ser aquelas coisas da dimensão da misericórdia de Deus, se eu não for um verdadeiro adorador. O testemunho desse povo era, olha, não é mais pelo que você disse, é pelo que nós vemos e ouvimos diretamente dele. E esse é o nosso papel. Eu e você não precisamos levar convencimento a ninguém. Nós só precisamos levar um testemunho de vida como verdadeiros adoradores. E as pessoas à nossa volta vão começar a experimentar Jesus. E quanto mais nós crescemos na nossa experiência pessoal como adoradores de Jesus, mas o seu reino, sua pessoa, sua glória será manifesta à nossa volta. Ficará manifesta, exposta, proclamada diante dos homens. Agora, eu queria compartilhar com os irmãos ainda algumas coisas. E uma frase que Deus foi me inspirando diz, a água que jorra da adoração. Aquela mulher voltava provavelmente todos os dias daquele poço com um jarro de água. Mas pela primeira vez, aquela água gerou uma vida que nunca tinha gerado. Porque aquela vez ela voltou para casa, nem estava levando o jarro, mas ela voltou com a água viva dentro dela. A água que jorra da adoração é uma experiência profunda e pessoal diante de Deus. Nós temos algumas experiências com Deus. Você tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Mas o Senhor quer que nós tenhamos, além de todas essas experiências, esta experiência. E veja alguns detalhes sobre a água, sobre a mulher e sobre Jesus. No verso 16, no verso 15, desculpem, nós lemos assim, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus vira para a mulher e disse, olha, se você beber da água que eu dou, rios de água viva fluirão do teu interior. Você nunca mais terá sede. O que é estar diante de Jesus? Poder adorar a Jesus diante dele. E ainda assim ficar preocupado com a minha necessidade pessoal. Era o que estava acontecendo com essa mulher. Diante de Jesus, era para ela estar prostrada, adorando, Mestre, oh Senhor, mas ela estava preocupada com a sua necessidade pessoal. Isso acontece conosco, irmãos. Como nós somos samaritanos. Como nós somos capazes de ir para diante de Deus, de estar num lugar onde Deus está se movendo, ou simplesmente ser chamados por Ele em algum momento da vida, do dia, da noite, e nós só cuidarmos das nossas necessidades físicas, materiais. Jesus estava dizendo, mulher, eu vou te dar de uma água que você nunca mais terá sede. Que palavra profunda, que mensagem profunda, que estudo profundo, que coisa linda. Mas a pessoa só entendeu o que fazia relação com a sua necessidade material. É mesmo, me dá dessa água, porque eu não tenho que voltar aqui mais, eu não tenho que subir meio-dia, olha aqui, ó, meio-dia, olha o sol, o tanto que eu tive que subir nesse poço, é difícil para mim. Eu não vou precisar vir aqui mais. Resolvo minha questão material. A mente carnal faz com que a gente só olhe para Jesus como o provedor das nossas necessidades materiais. E é impressionante como que, quando dá aquela aliviada, puxa vida. Não, foi mais. Na verdade, eu nem tenho que subir mais. Ele pôs uma mangueira aqui, olha. Está chegando dentro de casa. Que coisa boa. Antes eu precisava ficar pedindo, precisava ficar subindo essa montanha, indo lá buscando. Deus providenciou, agora chega aqui na torneira, dentro da minha casa. Minhas necessidades materiais estão completamente supridas. Amém. Obrigado, Senhor. Era tudo. Valeu. Se eu precisar de novo, eu te procuro. E muitos de nós estamos vivendo assim. E é exatamente nesse momento que Jesus vem com um dos confrontos mais tremendos. Vai lá e me traz o seu marido. Imagina o susto dessa mulher. Hã? Como? Ué. E lá por dentro ela diz, mas... O que tem a ver esse homem falar do meu marido? O que esse cara vai... Meu Jesus! Ai. Eu estava almoçando com os meus filhos e encontrei uma pessoa que há muitos anos eu não via. E disse, como vai? Como você está? Tudo bem? Cadê sua esposa? Não, ela está morando lá e eu estou morando aqui. Mas estão separados? Estamos separados. Aí depois um dos meus filhos falou assim, pai, ele deve estar pensando... O que ele está fazendo aqui, né? Eu não entendi, Rafa, o que foi? Não, porque... Está pensando, eu vim almoçar nesse lugar, o que eu fui encontrar com o pastor Sosa aqui? O que eu fui encontrar aqui? E eu nem falei nada. Eu só perguntei, cadê sua esposa? Não, eu estou só... Agora imagina que não era Sosa, não era Jesus... Já tinha confrontado aquela mulher só de pedir água para ela. E agora vem assim, traga seu marido aqui. Hã? Quê? Não mexe nisso aí não. Esse assunto aí não. Esse assunto, ô Jesus, esse assunto deixa comigo. Não toca. Uai, que liberdade é essa? No momento em que Jesus vê que nós estamos preocupados só com a nossa vida material, Ele sempre providencia um confronto para nos arrebentar. E entenda essa expressão. Não é porque ele é ruim, é porque ele quer nos quebrar. Traga seu marido. Não, eu não tenho marido. Eu sei que você não tem. Na verdade, você já teve 5. E o que tem agora também não é seu. É. Por dentro, essa mulher deve ter tido um furacão, uma tempestade. Um tsunami. Meu Deus. A palavra aqui, a frase dela está muito simples. Vejo que és profeta. Parece assim uma... eu estou vendo que você é profeta, né? E pode ter sido mesmo assim uma frase irônica dela. Mas, meu irmão, pensa em você. Quem que é esse cara que sabe que eu já tive 5 maridos? E que eu estou com outro agora que não é... Quem? Esse sujeito é um profeta. Ele descobriu minha vida. Ele sabe quem eu sou. E ela logo em seguida entra com o assunto. Olha, nós adoramos nesse monte aqui, mas os judeus dizem que é no outro monte ali. E, na verdade, o que é? Onde que tem que se adorar? Onde que tem que viver ou realizar as coisas religiosas dessa vida? Como é que é isso? O que está certo? Porque nós somos assim. Se Deus começar a entrar muito numa áreazinha da nossa vida, nós logo evocamos alguma liturgia, alguma coisa. Não, eu não estou de acordo, eu não gosto. Mas eu sou assim. Uma autoproteção. Foi o que essa mulher fez. Deixa eu desviar o assunto aqui. Deixa eu... Vamos tratar de outra coisa aqui. E Jesus vira para aquela mulher e diz assim: crê, mulher. A hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Diga comigo, vem a hora. Vem a hora. E já chegou. Jesus estava profetizando a vinda do Espírito Santo. Vem a hora. Mas ao mesmo tempo ele estava trazendo uma verdade bíblica inquestionável. As coisas já existem, já chegou. Já está feito. O meu plano já está concretizado. Não tem como ser mudado. Eu tenho um propósito nessa terra, eu tenho um propósito na sua vida, mulher. Eu vou derramar do meu espírito, e meu espírito encherá vocês. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Vem a hora, mulher, e já chegou. O Espírito Santo virá mesmo. E ele fará com que vocês não precisem mais discutir se é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém, se é assim, se é assado. Vocês adorarão em espírito e em verdade. Não é nem num lugar, nem no outro. É em espírito e em verdade. E aquela mulher creu. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito aqui é pneuma, de pneumático, de pneu. Pneuma é uma palavra grega que significa vento, sopro, ar. O sopro que sai de mim, sai das minhas entranhas. Há um diafragma aqui. Se enche. E joga o ar para fora. Eu inspiro. E eu expiro. Sopro diz respeito a algo que sai de dentro. Não é algo que sai da minha cabeça. Não é algo produzido fora, é algo que sai das minhas entranhas. Mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em sopro, em espírito, em vento, em ar, em algo que sai, que é o fôlego de vida de dentro. Em espírito e em verdade. algo que é gerado aqui dentro, nas minhas entranhas, e que é verdadeiro. Eu quero te adorar assim, Jesus. Eu quero uma experiência assim, de te adorar desta forma. O Senhor Jesus traz para aquela mulher um lugar de confronto. Vai e chama o teu marido. Uma vida de adorador é uma vida de alguém que continuamente é confrontado por Deus. Não há outro lugar para eu e você sermos verdadeiramente confrontados, senão o altar diante de Jesus como adoradores. Irmão, no momento em que você e eu paramos para adorar ao Senhor, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Esta madrugada eu acordei 4h19. E me levantei. E na hora que eu dei o primeiro passo para ir ao banheiro, o Espírito Santo falou: sou eu que estou te acordando. E eu já comecei a dizer: ah, não, eu estou com sono. E o Espírito Santo falou comigo: você não pode, eu estou te chamando, você vai para a minha presença, filho. E eu falei: eu sei que eu vou para a tua presença, Senhor. E eu fui para a sala e me assentei no chão da sala. E eu falei: Senhor Jesus. E o Espírito do Senhor já falou comigo assim: há quanto tempo você não vem aqui de madrugada? O lugar da adoração é um lugar que Deus traz confronto, irmão. E terrível coisa é alguém que vive sem confrontos. Morre vegetando, morre no comodismo, morre grudado na poltrona, morre sentado, deitado, parado em algum lugar. Eu e você precisamos o tempo todo de confronto. E tem muita gente na igreja que não é adorador, porque na hora que é confrontado por algo do Senhor, imediatamente vai embora, vai para outro canto. Saiba que se você estiver andando com o Senhor, se nós estivermos andando com o Senhor vai nos confrontar continuamente. Não é assim que se vive com o Senhor. Mude isso na sua vida. Ande assim com o Senhor. Porque o lugar de um verdadeiro adorador é um lugar de confronto.